Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, boa noite, caríssimos ouvintes do programa Musicália. Bem-vindos a mais uma emissão aqui na Antena Web, que vai para o ar sempre às 20h30 e tem a apresentação de Carlos Bonaparte. Eu, com muito prazer e muito orgulho, deste lado do microfone, para si, desse lado das colunas, dos auscultadores, ou de que forma nos esteja a ouvir. Vamos hoje centrar-nos na Alemanha, ou na música alemã. Vamos trazer-lhe aqui alguns dos nomes mais marcantes dos últimos 30 anos da canção deste país ou desta cultura, porque podemos também trazer aqui música austríaca, por exemplo, ou até, não é o caso, mas poderíamos até trazer aqui música de Liechtenstein, por exemplo. Mas o que hoje vamos centrar, aliás, onde hoje nos vamos centrar é mesmo na Alemanha. Vamos trazer-nos um cantor, aliás, vamos trazer-vos um cantor com o nome inglês, talvez seja mesmo inglês, mas a cantiga é em alemão. Vamos abrir esta emissão de Musicália para o dia 27 de abril de 2010 com o Ted Harold e o tema Moonlight. Uma cantiga, isto está complicado. Uma cantiga muito, muito bonita, uma cantiga que dá mesmo vontade de iniciar com energia, com agrado, esta noite de terça-feira. Vamos depois ficar com uma musiquinha também muito bonita, de uma cantora famosíssima na Alemanha, chamada Andrea Jürgen. O tema que vamos ouvir chama-se Allein in der Nacht, já passou aqui na Antena Web, e é então também um dos temas, enfim, que é mais, é um dos temas mais bonitos que eu já ouvi até hoje. É verdade, não é nenhum exagero, já vai poder conferir daqui a pouco. Depois, nesta emissão, vai poder ainda conferir uma outra música que também já ouviu, com certeza, até, quem sabe, mais do que uma vez. Estou-me a referir à música de uma cantora, também dos anos 80, anos 80, anos 70 até, chamada Lena Valenti. O tema que nos traz aqui chama-se Das Lied von Manuel, uma canção também muito bonita e que nos vai então acompanhar nos próximos minutos. Eu sou o Carlos Bonaparte e hoje estou muito feliz. Hoje estou muito contente por, primeiro, estar deste lado, não é? E para mim, estar atrás dos microfones, estar na Antena Web, é um prazer imenso. Segundo, porque estou a ver cada vez mais gente connosco, o movimento à volta da Antena Web é cada vez maior, quer na locução, quer nas audiências. E portanto, caro ouvinte, eu agradeço imenso o facto de estar desse lado, o facto de nos sintonizar. Vamos então à música, sem mais delongas, e venham Ted Harold, Andrea Jürgen e Lena Valenti. Até já! Unsagbar schön. Alle sind verliebt, nur ich muss traurig sein. Sag mir warum. Moonlight, die Nacht ist lang. Moonlight, so endlos lang. Denn ich bin allein mit meiner Einsamkeit. Sag mir warum. Die anderen dürfen träumen vom Glück im Mondenschein. Wer weiß, wann es für mich so etwas gibt. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweit. Warum bin ich allein? Oh, Moonlight, die Nacht ist schön. Moonlight, unsagbar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein. Dann frag ich nicht mehr warum. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweit. Warum bin ich allein? Oh, oh, oh, oh, Moonlight, die Nacht ist schön. Moonlight, unser Paar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein. Dann frag ich nicht mehr. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. quer que esteja, esteja com a Antena Web. Ouvimos agora mais dois nomes da canção alemã dos anos 80. Vamos ficar com os Die Flipper e o tema Sabina, para ficarmos depois com uma música fantástica também chamada Feuer, que significa em português fogo, e que é interpretada por Erin Schier, uma cantora alemã também dos anos 80. E que vamos passar então a ouvir. Antes então, os Die Flippers, uma banda com uma grande discografia e com muitos anos de carreira. O tema Sabina. Sabina é o nome de uma rapariga, portanto não é propriamente nenhuma palavra, podíamos traduzir como Sabine, se quiséssemos, mas pronto, já que os nomes não se traduzem, ficamos então como Sabina. Vamos então à música, eu volto daqui a alguns instantes para também depois me ir despedindo. É mesmo assim, no tempo, aliás, no Musicalia, o tempo passa rápido. Até já! Ich weiß genau, wie alles begann. Im Sommer am blauen Meer. Für zwei Wochen machten wir Urlaub. Darum fuhren wir hierher. Wir kannten uns von der Schule, waren Freunde ohne Belang. Und nun machten wir zwei Urlaub, ja damals fing alles an. Sabine, Sabine, die Erinnerung an dich lässt mich träumen. Sabine, Sabine, ich ließ dich gehen, doch nun weiß ich, was es heißt, glücklich zu sein. Und aus Freundschaft wurde Liebe, für dich und mich gab es nur uns zwei. Und wir wollten es nicht glauben, die schöne Zeit, sie ging vorbei. Warum wir uns nicht wieder trafen, kann ich heute nicht mehr verstehen. Ich ging zur Arbeit, du zur Schule, doch ich muss dich wiedersehen. Sabine, Sabine, die Erinnerung an dich lässt mich träumen. Sabine, Sabine, ich ließ dich gehen, doch nun weiß ich, was es heißt, glücklich zu sein. Feuer, Feuer, dem kann keiner entfliehen. Feuer, Feuer, gib dem Leben. cá estou eu então para as despedidas de mais uma emissão do programa Musicália. Hoje ficamos na música alemã, música mítica, na minha opinião. Eu estou muito ligado à música alemã, talvez também por isso sou um bocadinho suspeito de falar sobre ela. De todas as formas, deixo-me dizer, na minha modesta opinião, é dos géneros musicais mais bonitos. Então vamos ficar agora com dois temas que vão encerrar esta emissão. Primeiro vamos ficar com Michael Hum e o tema Erluta, para ficarmos depois numa de descontração com Superstar de Marianne Rosenberg, uma cantora também de renome na Alemanha, e então que nos traz este tema Superstar. Uma canção mais mexidita, mais... pronto. É uma canção diferente da luta do Michael Hum. Mas pronto, é mesmo para descontrair e para acabar com boas energias esta emissão. Da minha parte é tudo. As emissões da Antena Web recomeçam amanhã às 16h com mais uma emissão, aliás, com mais um episódio de Teatro de Mistério. Para já, é mesmo o final das emissões no dia de hoje e também, automaticamente, o final da emissão aqui do Musicália. Da minha parte é tudo, tenho a continuação de uma ótima noite. Até amanhã. Dies ist die Geschichte von Erluta. Einem Mann, der geboren wurde, wie ein wildes Tier gejagt zu werden, weil arm war und sich nicht wehren konnte. Aber gab sich mit seinem Schicksal nicht zufrieden und heute wurde seine Ehre wiederhergestellt. War 19 und arm und verurteilt zum Tod. Dabei wussten alle, der Schuldige war nicht Erluta. Man begnadigte ihn, bekam lebenslang. Träumte von Flucht und ließ nichts unversucht, bis schließlich entkam. Damit fing die Jagd an nach Erluta. Hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Erluta. Was wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Aber Spanien war da als kein Land für einen wie Erluta. Doch weil für das Recht aller Rechtlosen stand, waren sie für Erluta. Nicht Erluta nur ging. Hier war einer wie sie und beugte sich nie. Ihre Hoffnung, sie stieg. Denn sein Sieg war ihr Sieg. Denn sein Sieg war ihr Sieg. Auf und ab durch das Land ging die endlose Jagd. Wo immer war, überall hing das Bild von Erluta. Er war wie Robin Hood und es ging lange gut. Dann schloss sich die Falle, das Ende schien nah, doch ein Wunder geschah. In dem sonnigen Land von Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Und es kam ein neuer Morgen ins Land, er kam auch für Elute. Denn die Freiheit, die dort für die Menschen heute gilt, sie gilt auch für Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Und es kam ein neuer Morgen ins Land, er kam auf Shine.